Desenvolvimento sustentável em tempo de pandemia. Desenvolvimento, crescimento dos seres vivos, incremento, progresso. Desenvolvimento sustentável. A expressão desenvolvimento sustentável é utilizada para designar um modelo econômico que busque conciliar desenvolvimento econômico, a preservação e manutenção dos recursos naturais disponíveis. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, desenvolvimento sustentável é definido como aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Este conceito foi apresentado ao mundo pela primeira vez em um estudo realizado pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 1987, chamado Nosso Futuro Comum, do inglês Our Future Common. Entre dezenas de recomendações, apresenta duas preocupações fundamentais: a preservação do meio ambiente para as futuras gerações, garantindo recursos naturais para a subsistência da espécie humana e demais seres vivos; a diminuição da fome e da pobreza, que, segundo o estudo, é causa, mas também é provocada pelo desequilíbrio ecológico e pelo alto padrão de consumo que as sociedades adotaram. Aqui compreendemos que o conceito de desenvolvimento sustentável não se limita apenas à noção de desenvolvimento dos recursos naturais para construir as sociedades sustentáveis. É necessário ter por princípio a equidade econômica, a justiça social, o incentivo à diversidade cultural e defesa do meio ambiente. O entendimento que existe uma ligação entre pobreza e degradação ambiental é uma das bases do conceito de desenvolvimento sustentável. A promoção da melhoria da qualidade de vida das populações pobres, a evolução nas políticas de saneamento, saúde e combate à fome são tão importantes para as gerações futuras quanto a disponibilidade de recursos naturais. Ecossistema. Ecossistema é a unidade principal de estudo da ecologia e pode ser definido como um sistema composto pelos seres vivos, meio biótico, e o local onde eles vivem, meio abiótico, onde estão inseridos todos os componentes não vivos do ecossistema, como os minerais, as pedras, o clima, a própria luz solar e etc, etc., e todas as relações destes com o meio e entre si. Para que se possa delimitar um sistema ecológico ou ecossistema, é necessário que haja quatro componentes principais abióticos, que são os componentes básicos do ecossistema: os seres autótrofos, geralmente as plantas verdes capazes de produzir seu próprio alimento através da síntese de substâncias inorgânicas simples; os consumidores heterotróficos, que não são capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, os animais que se alimentam das plantas ou de outros animais; e os decompositores, também heterotróficos, mas que se alimentam de matéria morta. A totalidade destes organismos interagindo em um determinado local, de forma a criar um ciclo de energia do meio abiótico para os seres autótrofos, destes para os seres heterotrófos e destes para o meio abiótico novamente. Caracterizar os níveis tróficos da cadeia alimentar constitui um sistema ecológico ou ecossistema, independentemente da dimensão do local onde ocorrem essas relações. As dimensões de um ecossistema podem variar consideravelmente, desde uma poça de água até a totalidade do planeta Terra, que pode ser considerado como um imenso ecossistema composto por todos os ecossistemas existentes, ecosfera. Mas não se deve confundir ecossistema com bioma. O bioma é geograficamente mais abrangente e é predominantemente definido de acordo com um conjunto de vegetações com características semelhantes, além de outros requisitos, como a Mata Atlântica na Amazônia. Entretanto, como o ecossistema pode ser considerado em grande escala. As definições ficam um pouco confusas, mas geralmente, para as grandes extensões de territórios de dimensões regionais, usa-se a denominação bioma. Os ecossistemas são classificados de duas formas: um ecossistema terrestre e ecossistemas aquáticos. Ambos possuem um funcionamento parecido, com apenas a diferença óbvia da quantidade de água entre um e o outro, o que faz com que comportem formas de vida completamente diferentes, embora algumas possam compartilhar ou migrar de um meio para o outro. Aos locais onde os dois tipos de ecossistema se encontram, dá-se o nome de wetlands, do termo em inglês que podemos chamar de terras alagadas. São regiões como o Pantanal, lá no sul, no Mato Grosso do Sul, e as regiões alagadas da Amazônia. O efeito de estufa, considerando o grande vilão causador do aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural extremamente importante para a manutenção da vida em nosso planeta. Podemos defini-lo como um processo de retenção de calor irradiado pela superfície da Terra. A principal utilidade deste fenômeno é promover a manutenção da temperatura média da Terra, característica essencial para a sobrevivência dos seres vivos. O efeito estufa recebe este nome pois é um fenômeno semelhante às condições encontradas em uma estufa de plantas. A estufa é uma estrutura comum em países de clima frio, usado para proteger algumas espécies de plantas durante os meses mais frios. Em geral, a estufa é construída com vidro ou plástico, tanto o teto quanto as paredes, e embora a radiação solar consiga atingir as plantas, a estufa tem a capacidade de reter calor, mantendo a temperatura interna superior à externa. Como ocorre o efeito estufa? Na natureza, o efeito estufa ocorre da seguinte maneira: primeiro, o Sol emite radiação e luz visível entre o planeta Terra e demais astros do sistema solar. Segundo, os raios solares atingem as superfícies terrestres e são retidos pela água, ar e terras. Parte dessa energia luminosa volta para o espaço. Terceiro, a radiação absorvida pela superfície se converte em calor. O calor tende a subir para as camadas superiores, dando lugar ao ar frio em um movimento cíclico. Parte do calor fica retido na superfície em decorrência da barreira de gases de efeito estufa. Outra parte deste calor vai para o espaço. Vapor de água, dióxido de carbono, metano e outros gases são responsáveis por segurar o calor na superfície terrestre. O aumento na emissão de gases que ocasionam o efeito estufa tem intensificado o debate sobre os efeitos da ação humana e da destruição dos recursos naturais sobre o clima global. O efeito estufa é um mito? Não. Embora seja um fenômeno natural, é essencial a manutenção da vida na Terra. A intensificação desse processo, graças à poluição atmosférica, tem sido objeto de pesquisas e questionamentos. Cientistas de distintos ramos do conhecimento têm divulgado trabalhos alertando para o agravamento do efeito estufa e suas consequências para o aumento da temperatura do planeta. As partículas poeira e os chamados gases de efeito estufa, como o gás carbônico e o metano emitidos pela queima de combustíveis fósseis, acumulam-se em excesso nas porções mais elevadas da atmosfera, formando uma espécie de barreira que impede a liberação do calor que fica aprisionado na baixa atmosfera próxima à superfície. Várias entidades científicas e organizações como IPCC, Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, têm ano a ano alertado para as ações humanas que mais contribuem para o agravamento do efeito estufa. Vejamos: a queima de combustíveis fósseis como o petróleo e derivados, carvão mineral e gás natural, seja pelos veículos automotores ou pelas fábricas, o desmatamento, em especial as queimadas que aumentam a emissão de gás carbônico e de partículas em suspensão no ar, além de elevar a temperatura no local em que ocorre. Alguns pesquisadores evidenciam a influência dos grandes rebanhos na produção de gases do efeito estufa. Com o crescimento da pecuária e do consumo de produtos de origem animal, os impactos desta atividade econômica têm causado preocupação e controvérsia entre os que estudam a ação predatória do ser humano. A ação predatória do homem, as ações predatórias do homem agridem a natureza de tal forma que colocam em risco a própria espécie humana. Na atualidade, há uma divulgação maior dos graves problemas advindos dos males feitos pelo homem ao planeta. Na presente aula, vamos observar algumas ações predadoras que poderiam ser as ações predadoras que poderiam ser evitadas, mas que, infelizmente, em razão de um pensamento dominante desprovido de ética ambiental, provocam malefícios tremendos a todos os habitantes do planeta. Em Angola, o deserto de Cabo de em Angola, o em Angola é a mata da floresta do Maiombe é um dos biomas mais ameaçados de extinção do planeta. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, somente as florestas de Madagascar estão mais ameaçadas. Apesar disso, a Mata Atlântica, a Mata da Amazônia, a Mata da Floresta de Cabinda mantém índices altíssimos de biodiversidade, um dos maiores do mundo. Uma grande diversidade biológica convive com uma grande ameaça. A emissão e a acumulação de gases na atmosfera, como o dióxido de carbono, é conhecida mundialmente como efeito estufa. Entre suas principais causas estão a queima de combustíveis fósseis, a devastação e a queima de áreas florestais como a floresta amazônica, etc. Clima e efeito estufa. O clima da Terra é um produto de interações complexas da atmosfera, oceanos, calotas, glaciais, seres vivos e até mesmo rochas e sedimentos. Nessa interação estão presentes diversos gases naturais, dentre estes estão aqueles que provocam o famoso efeito estufa em virtude de seu acúmulo. Acúmulo este influenciado pela ação humana. O saneamento básico e o efeito estufa. O saneamento básico consiste na atividade de coleta e tratamento de esgotos, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de pragas, assim como qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades. O abastecimento de água potável e o manejo de água fluvial também fazem parte das atividades das quais se enquadra o saneamento básico. O serviço de saneamento básico pode ser prestado por empresas públicas, como a Elisal, em São Paulo, e a SIDAE, no Rio de Janeiro. E em cada país tem o seu sistema de recolha e tratamento de resíduos sólidos. E em regime da concessão por empresas privadas, como acontece com a IGAI, saneamento e suas controladas nos mais diversos estados do país. O serviço prestado por empresas de saneamento é considerado essencial, sendo importante para a saúde de toda a sociedade e para o meio ambiente. A ausência do serviço de saneamento básico, aliada a fatores socioeconômico e cultural, são determinantes para o surgimento de infecções por heteroparasitoses com maior susceptibilidade às doenças infectocontagiosas pelo grupo infantil. No Brasil, doenças decorrentes da falta de saneamento figuram entre os principais problemas de saúde pública e ambiental. Chuva ácida. O ser humano tem desde longa data usufruído de forma muitas vezes errada dos recursos naturais que estão disponíveis no planeta, fazendo com que o mesmo seja destruído. Após o desenvolvimento das indústrias, mais precisamente depois da Revolução Industrial do século XVIII, a queima de combustíveis fósseis para gerar energia aumentou, criando assim uma grande alteração no meio ambiente, bem como o advento da indústria automobilística também contribuiu para esse processo. Esses processos destrutivos citados acima desencadeiam, entre outros efeitos, o efeito estufa, que nada mais é do que a elevação drástica do nível de aquecimento do planeta, e a chuva ácida, que é o fenômeno que iremos enfocar neste artigo. A chuva ácida ocorre quando alguns óxidos se encontram na atmosfera e, quando entram em contato com o vapor de água, formam substâncias ácidas: ácido sulfúrico, H2S04, e ácido nítrico, HNO03, que precipita em forma de chuva, mais precisamente de chuva ácida. Estes óxidos são dióxido de enxofre, SO2, dióxido de nitrogênio, NO2, e monóxido de nitrogênio, NO, principalmente, e são liberados primordialmente pela queima de combustíveis dos automóveis e das indústrias, entre outras reações de queima em menor escala. Um fator interessante é que o fenômeno da chuva ácida pode, por vezes, não ocorrer no local da poluição que a gerou, sendo difícil de ser rastreado. Por exemplo, a usina termoelétrica de Candiota, localizada na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, devido à emissão de gases poluentes provoca a chuva ácida no Uruguai. O esquema abaixo é excelente para exemplificar o ciclo de formação da chuva ácida. Sabemos que existe a escala de acidez, ou de pH, onde verificamos se uma substância é ácida ou não, e que ela varia de 0 a 14. Quando os valores são abaixo de 7, temos substâncias ácidas. Quando possuem pH igual a 7, são neutras, e acima de 7, são básicas. A chuva geralmente tem pH em torno de 5,5, ou seja, ela é ácida. Por isso, não faz nenhum dano ao ser humano. Quando falamos de chuva ácida, estamos a falar em um pH entre 2 e 5, bastante ácido, que pode afetar construções, plantações, a saúde humana, entre outros. No ser humano, pode haver complicações também advindas desse fenômeno. São maior incidência de casos de asma e sinusite e conjuntivite, problemas pulmonares e também doenças cardiovasculares. Podem também haver ulcerações de pele ou mucosas, cancro, devido à presença de substâncias ácidas durante a exposição no sol. Desde muito tempo, esse fenômeno vem afetando, inclusive, outras obras de arte, estátuas e construções antigas que ficam expostas às intempéries. Inclusive, um dos efeitos da chuva ácida que foi descoberto e que poucos sabem, o desmatamento da Mata Atlântica, onde esse fenômeno é um dos principais responsáveis. E também, de acordo com o WWF, Fundo Mundial para a Natureza, em torno de 35% dos ecossistemas da Europa foram destruídos pela chuva ácida. A cidade de Cubatão, no estado de São Paulo, em 1980, foi considerada a cidade mais poluída do mundo pela Organização das Nações Unidas, ONU, e hoje recebe o selo de cidade símbolo de recuperação ambiental pelo mesmo órgão, por ter controlado 98% dos poluentes no ar. Algumas ações vêm sendo executadas por diversos países, como os Estados Unidos da América, China, Alemanha, geralmente os que detêm a maior quantidade de indústrias, porém talvez isso esteja longe de ser solucionado. Impacto ambiental. Segundo a resolução CONAMA número 001 de janeiro de 1986, o impacto é definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas, sanitárias, do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Analisando essa resolução, percebemos que qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Esse impacto, no entanto, pode ser positivo ou não. Infelizmente, na grande maioria das vezes, os impactos são negativos, acarretando degradação e poluição do ambiente. Os impactos negativos no meio ambiente estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam o meio, nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais diariamente. Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, podemos citar a diminuição dos mananciais, extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Isso acarreta, consequentemente, o aumento do número de doenças na população e em outros seres vivos e afeta a qualidade de vida. Vale destacar que os impactos ambientais positivos, apesar de ocorrerem em menor quantidade, também acontecem. Ao construirmos uma área de proteção ambiental, recuperamos áreas degradadas, limpamos lagos e promovemos campanhas de plantio de mudas. Estamos também causando impacto no meio ambiente. Essas medidas, no entanto, provocam modificações e alteram a qualidade de vida dos seres humanos e de outros seres de uma maneira positiva. Atividades com impacto ambiental significativo. Toda atividade humana gera impacto ambiental em maior ou menor escala. A legislação brasileira pede estudos de impacto ambiental, EIA, e relatórios de impacto no meio ambiente, REMA, nas seguintes situações: construção de rodovias ou autoestradas, construção de ferrovias, construção de portos e terminais, construção de aeroportos, instalação de oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgoto, instalação de linhas de transmissão e de energia elétrica acima de 230 kVA, obras hidráulicas para fins de saneamento, drenagem, irrigação, retificação, curso d'água, transposição de bacias, canais de navegação, barragens hidrelétricas, diques, extração de combustível fóssil, petróleo, xisto, carvão, gás natural, entre parênteses, extração de minério, aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos, instalação de usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10 MW, inclusive a instalação de parques eólicos, complexo e unidades industriais e agroindustriais, petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos, distritos industriais e zonas estritamente industriais, ZI, exploração econômica de madeira ou de lenha em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental. Projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental. Qualquer atividade que utiliza carvão vegetal em quantidade superior a 10 toneladas por dia. Poluição. Poluição é qualquer alteração provocada no meio ambiente, que pode ser um ecossistema natural ou agrário, um sistema urbano ou até mesmo em uma microescala. O termo poluição deriva do latim poluer, que significa sujar. A poluição pode causar alterações das proporções ou das características de um dos elementos que formam o próprio meio ambiente. É o caso do ambiente de concentração do dióxido de carbono ou gás carbônico naturalmente presente na atmosfera. A poluição pode ser resultado da introdução de substâncias naturais, porém estranhas a determinados ecossistemas. É o caso do despejo de matéria orgânica no leito de um rio ou do derrame de petróleo bruto no mar. A poluição pode ser causada pela introdução de substâncias artificiais e, portanto, estranhas a qualquer ecossistema. Por exemplo, a deposição de agrotóxicos e de recipientes plásticos no solo e nas águas, o lançamento de elementos radioativos artificiais na atmosfera, no solo e nas águas, poluição e a biodiversidade. A poluição é uma das principais ameaças à biodiversidade, ou seja, a grande variedade de vida que sobrevive em diferentes meios ambientes, desde as profundezas dos oceanos até os mais altos picos das montanhas. A biodiversidade é responsável por garantir o equilíbrio dos ecossistemas do mundo. O ecossistema é o conjunto dos seres vivos e dos fatores ambientais de uma determinada área que interagem em equilíbrio, realizando trocas de energia e de matéria. Portanto, a poluição é um risco para os elementos naturais, é um risco para o equilíbrio entre plantas, animais, clima e o solo. Poluição do ar e a chuva ácida. O fenômeno das chuvas ácidas é o resultado da elevação exagerada dos níveis de acidez da atmosfera em consequência do lançamento de poluentes produzidos pelas atividades humanas. Embora as chuvas, mesmo em ambientes não poluídos, sejam sempre ácidas, a elevação dessa acidez causada pela emissão de poluentes das indústrias, dos transportes e de outras fontes de combustão resultam na concentração de ácidos com elevada capacidade de corrosão, destruindo, além de vários ecossistemas, importantes monumentos da história humana. A poluição e a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é o conjunto de seres vivos que dependem uns dos outros para a sobrevivência na natureza. A poluição e a interferência do homem nos ecossistemas transforma a natureza e causa alterações na cadeia alimentar, com a extinção de espécies animais e vegetais, com a erosão do solo, queima das florestas, a poluição do ar e poluição do solo e da água. Cidades sustentáveis. Cidades sustentáveis são as cidades que tentam encontrar uma fórmula que garanta a prosperidade e a qualidade de vida, ao mesmo tempo em que preserva o patrimônio ambiental e resulte no mínimo de impacto possível ao meio ambiente. As economias sustentáveis com tecnologias limpas sepultam antigas estruturas firmadas em modelos predatórios. Reduzir a emissão de gases do efeito estufa, eliminar o desperdício de água, fazer uso de energia renovável, reciclar o lixo, despoluir rios, reduzir o uso de agrotóxicos são algumas das medidas que, além de melhorar a qualidade de vida, preservam a própria vida. Todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. Estamos observando de perto as mudanças climáticas e, infelizmente, estamos a sofrer diretamente com todo o impacto negativo que o homem causa ao planeta. Fato é que não podemos só observar todas as mudanças, devemos buscar melhorias. Você deve estar a pensar: como eu, uma única pessoa, posso salvar o planeta? Realmente, não é uma tarefa fácil. Entretanto, pequenos gestos ajudam a preservar o meio ambiente e fazer desse planeta um lugar melhor para as futuras gerações. Veja a seguir 10 importantes ideias para preservar o meio ambiente na sua cidade. Preserve as árvores, não realize podas ilegais e nunca desmate uma área. É importante também não colocar fogo em propriedades, pois isso pode atingir matas preservadas. Cuide bem dos cursos de água, nunca coloque lixo em rios, lagos e outros ambientes aquáticos e, principalmente, preserve a mata em volta desses locais. Essa mata protege contra a erosão e assoreamento. Não pesque em épocas de reprodução e obedeça às regras que indicam a quantidade de pescado permitido. Também é importante não realizar a caça ilegal. Nunca compre animais silvestres sem registro. Ao comprar animais ilegais, você está construindo para o tráfico de animais um problema mundial que afeta a biodiversidade de uma região, podendo até mesmo levar a espécie à extinção. Cuide bem do seu lixo, nunca jogue lixo no chão, importando-se sempre com o destino adequado dele. Separar o lixo reciclável é importante para diminuir a quantidade de lixo nas grandes cidades. Reutilize, reaproveite e recicle recicle tudo que for possível. Caixas e plásticos, por exemplo, podem ser utilizados para acondicionar alguns objetos, roupas que você não utiliza, mas podem ser doadas, alguns produtos podem virar itens de decoração. Importante é sempre ter em mente que quanto mais diminuímos a nossa produção de lixo, mais preservamos o meio ambiente. Reduza o consumo de água, para isso basta criar maneiras de aproveitar melhor a água, como reutilizar a água da máquina de lavar, armazenar a água da chuva, não lavar calçadas com água e diminuir o tempo de banho. Reduza o consumo de energia elétrica, evite o consumo exagerado de energia elétrica, lembrando-se sempre de deixar aparelhos desligados quando não estiverem sendo usados e apagar as luzes que estão iluminando ambientes desnecessários. Evite andar apenas de carro. Os carros poluem o meio ambiente, por isso, sempre que possível, opte por deixar o carro em casa. Você sempre pode optar por utilizar o transporte público de sua região ou da sua cidade. Pode criar sistemas de carona, andar de bicicleta ou ainda ir a pé, dependendo da distância a ser percorrida. Compre apenas o necessário. A questão é: sempre se pergunte antes de uma compra, é realmente preciso? A produção exagerada de produtos ocasiona a exploração de nossos recursos de maneira descontrolada. Assim sendo, só consuma o necessário e só adquira produtos realmente importantes. Desenvolvimento sustentável em tempo de pandemia e investimento saudável em tempo de pandemia. Em economia, investimento significa aplicação de capital com a expectativa de um benefício no futuro. O investimento produtivo se realiza quando a taxa de lucro sobre o capital supera ou é pelo menos igual à taxa de juros, ou quando os lucros sejam maiores ou iguais ao capital investido. O investimento bruto corresponde a todos os gastos realizados com bens de capital, máquinas e equipamentos e formação de estoques. O investimento líquido exclui as despesas com manutenção e reposição de peças, depreciação de equipamentos e instalações. Como está diretamente ligado à compra de bens de capital e, portanto, à ampliação da capacidade produtiva, o investimento líquido mede com mais precisão o crescimento da economia. Em finanças, investimento também pode referir-se à compra de ativos financeiros, como ações, letras de câmbios, entre outros, caracterizando o chamado investimento financeiro, que é uma área ligada às finanças pessoais. Investimentos independentes e investimentos dependentes. Dois investimentos A e B dizem-se independentes quando as receitas líquidas de um não são influenciadas pelas receitas líquidas do outro. São dependentes quando as receitas líquidas forem afetadas pela realização do outro. Dentro desta classificação, podemos considerar os investimentos complementares, concorrentes ou mutuamente exclusivos. Complementares, quando a influência for positiva. Concorrentes, quando a influência for negativa. Mutuamente exclusivos, a realização de um exclui a realização do outro. Investimentos convencionais e investimentos não convencionais. Investimentos convencionais, quando apresenta um ou mais períodos de despesas líquidas seguida de um ou mais períodos de receitas líquidas não convencionais. No caso contrário, isto é, receitas e despesas intercaladas no tempo. Um investimento é grande ou pequeno conforme a sua influência no sistema de preços. Inovação, substituição, expansão, estratégico. Inovação tem por objetivo a produção e lançamento de novos produtos. Assim sendo, estes podem ser estudos de mercados e a evolução prevista. determinação de encargos ou estudo da concorrência e as suas prováveis ações. Investimentos de substituição são os mais frequentes nas empresas. Não aumentam a capacidade da empresa e são os que apresentam menos incerteza. Investimento de expansão. Este investimento aumenta a capacidade da empresa sem mudar a natureza dos seus produtos. Acréscimos de despesas que correspondem a um aumento das receitas. Investimentos estratégicos não têm por objeto aumentar diretamente a rentabilidade da empresa, mas sim promover as condições favoráveis à sua própria prosperidade e ao êxito dos projetos anteriormente referidos. Projetos de investimento. Um projeto de investimento é uma ampliação, é uma aplicação de fundos escassos que geram rendimentos durante um certo período de tempo, de forma a maximizar o lucro da empresa, enquanto a aplicação de fundos que gera rendimento. O projeto é um negócio para a empresa a qual se decide pela sua implementação ou não, conforme a avaliação que dele faz relativamente às alternativas de investimento, de forma racional, de forma racional e de forma sábia, para evitar a poluição do meio em que a própria empresa atua. O projeto de investimento é um conceito entendido em duas acepções. Primeiro, enquanto plano, intenção de investimento, e enquanto estudo, processo escrito da intenção de investimento, negócio. Como estudo é a tradução do papel da intenção de investimento, as duas concepções são equivalentes, sendo reunidas no dossiê do projeto de investimento. Enquanto plano de investimento, o projeto é uma proposta de aplicação de recursos escassos que possuem aplicações alternativas a um negócio que espera-se gerará rendimentos futuros, durante um tempo capazes de remunerar a aplicação. Fases de desenvolvimento do projeto de investimento. Todo o processo de desenvolvimento de um projeto de investimentos é classificado em diferentes fases onde se desenvolvem atividades necessárias à implementação. Nota-se três fases principais. Primeira fase, fase de concepção. Segunda fase, fase de implementação. Terceira fase, fase operacional. Fase de concepção. Esta é a fase inicial, a criação da ideia, a avançar e a preponderação de todos os critérios inerentes ao investimento a realizar. É subdividida em três subclasses: identificação das oportunidades de investimento, a identificação do projeto é a primeira fase de desenvolvimento e uma das mais importantes. É importante definir e identificar todas as oportunidades, avaliá-las e escolher a que eventualmente trará maior sucesso com maior certeza. Preparação do projeto. Após identificar as oportunidades, podemos começar a preparar de forma sustentável a nossa ideia. Aqui devemos proceder ao estudo do que será a nossa estratégia futura e formular todas as variantes do processo seguidamente. Existe nesta fase uma pré-avaliação ou pré-viabilidade, onde se avalia o projeto em função da empresa, tendo atenção às perspectivas de mercado e alguns aspectos técnicos. Avaliação. Aproveitando o estudo elaborado na fase de preparação do projeto, aprofunda-se e avalia-se o projeto. Nesta fase é que se torna a decisão de implementação ou não do projeto em causa. Implementação do projeto. Nesta fase, inclui-se unicamente a fase de investimento, passando pela planificação, execução, controle. A fase de investimento, como o próprio nome indica, é a fase onde, após uma decisão positiva, se avança para a implementação do projeto, que exige uma injeção de capital e de tempo. Fase operacional. Finalmente, esta é a fase onde efetivamente se procede à ação e às operações que dão vida ao projeto. É a fase operacional de atividades correntes de uma empresa. Após a escolha de qual será o investimento, é necessário realizar um projeto de viabilidade do mesmo para avaliar as alternativas mais favoráveis para a implantação e para assim ter como base fontes concretas para a tomada de uma decisão favorável à organização. Por fim, depois de tomada a decisão, cabe ao administrador financeiro, junto às outras áreas da organização, da empresa ou do projeto, aprovar o projeto e sua implantação ou refazer o projeto para avaliar novas alternativas para o alcance dos objetivos que é o lucro. Tipos de projetos de investimentos. São tantos os tipos de projetos de investimento quanto os critérios adotados para os classificar. Os tipos de projetos de investimentos classificam-se por setor de atividade. Na perspectiva macroeconômica, é um conceito bastante utilizado onde os projetos são classificados de acordo com a agregação setorial tradicional em, primeiro, projetos agrícolas, segundo, projetos industriais, terceiro, projetos comerciais, quarto, projetos de serviços. Por natureza do investidor, esta é uma classificação subjacente a todos os projetos de investimentos. Projetos públicos são recursos disponibilizados pelos governos ou entidades públicas a fim de gerar bem-estar social, exemplo, hospitais, escolas, creches e por aí. Projetos privados são recursos disponibilizados por pessoas jurídicas ou físicas de direitos privados a fim de gerar retorno monetário aos investidores por relação com a atividade produtiva. Projetos direto produtivos são projetos que desenvolvem atividades diretamente produtivas, dando origem a bens e serviços transacionáveis no mercado. Projetos diretamente produtivos são projetos que desenvolvem atividades secundárias de suporte à atividade produtiva, ajudando a sua implementação. Projetos sociais são projetos não relacionados com atividade produtiva, cujo objetivo é garantir o funcionamento do sistema político e social, ajudando uma sustentável melhoria do bem-estar social e econômico da sua população. Projetos por objetivos de investimento. Classificação utilizada mais no âmbito da empresa. Investimento de reposição ou substituição é um investimento em que se substitui equipamentos usados ou obsoletos por equipamentos novos com as mesmas características técnicas dos equipamentos substituídos, as mesmas capacidades de produção e custos de produção. Investimento de modernização ou racionalização é um investimento que substitui equipamentos usados ou obsoletos por equipamentos novos com características técnicas diferentes de forma a permitirem quer produzir mais aos custos antigos, quer produzir o mesmo com custos mais baratos. Projeto de expansão é um investimento que permite aumentar a capacidade de produção, permitindo à empresa fazer face ao aumento da procura. Investimento de diversificação ou inovação é um investimento que permite produzir novos produtos, permitindo à empresa fazer face a alterações na preferência dos consumidores ou clientes. Investimento estratégico ou de elevado potencial tecnológico é um investimento cujo objetivo é o de dar uma vantagem estratégica à empresa numa perspectiva dinâmica. Este investimento possui rentabilidade nula ou dificilmente mensurável, como os investimentos em publicidade, na formação de pessoal, as despesas de R&D ou os investimentos devidos às exigências legais, como os investimentos antipoluição. por relações entre investimentos. Esta classificação é importante em termos da metodologia de avaliação do projeto. Projetos independentes são projetos não relacionados, quer em termos técnicos, quer em termos financeiros ou comerciais, sendo por isso implementáveis simultaneamente. É o tipo de projeto padrão das metodologias de avaliação de projetos. Projetos dependentes. Projetos mutuamente exclusivos são projetos dependentes de forma que a aceitação de um induz a rejeição do outro. Projetos complementares são projetos dependentes em que a implementação de um induz a implementação do outro. A complementariedade pode ser de diferentes tipos. Complementariedade comercial técnica, situação em que os dois projetos têm que ser analisados conjuntamente, complementariedade sequencial, a situação em que a adoção de um projeto depende da adoção anterior positiva do outro projeto ou da não adoção posterior negativa do outro projeto. As decisões de investimento e financiamento de projetos baseiam-se em métricas calculadas a partir dos principais índices para analisar o retorno do investimento, dentre os quais destacam-se Payback, retorno do investimento, TIR, taxa mínima de retorno, VPL, valor presente líquido, taxa mínima de atratividade, opções reais. Investimentos públicos são definidos como aplicações de capital totalmente detido pelo Estado, cujo objetivo principal é a melhoria de vida das pessoas, não tendo como meta apenas o lucro. Tipos de investimentos públicos. Investimentos a fundo perdido. É um investimento realizado sem esperar nada de retorno do montante investido. Esse tipo de investimento é realizado geralmente pelo Estado no sentido de melhorar as condições de existência de setores de baixa renda, como a construção de moradias populares, saneamento básico ou mesmo realizações de obras de infraestrutura, como estradas que estimulam os investimentos privados através da oferta de um produto ou serviço antes inexistente. Investimentos autônomos. Investimentos não está relacionado com alterações de níveis renda. Investimento não está relacionado com as alterações de níveis de renda. Os investimentos públicos, os investimentos que acontecem em função de avanços tecnológicos ou aqueles que se realizam sem expectativa de obtenção de uma taxa média de lucro, ou mesmo são realizados a fundo perdido, são considerados investimentos autônomos. Investimento induzido são os investimentos destinados a entender a demanda gerada pelo aumento da renda, pois é realizado em decorrência de um aumento da mesma. Há uma relação entre renda e investimento. O aumento da capacidade de consumo de uma economia incentiva os investimentos e o aumento da renda induz a elevação do consumo e o incremento da capacidade de produção. Investimentos estratégicos. Aquisição de empresas, equipamentos, instalações, estoques ou interesses financeiros de um país por empresas, governos ou indivíduos de outros países. Investimento estratégico pode ser direto quando aplicado na criação de novas empresas ou na participação acionária em empresas já existentes. Indireto quando na sua forma de empréstimos e financiamentos a longo prazo. O investimento governamental estrangeiro é realizado geralmente por razões políticas, diplomáticas ou militares, independentemente de possíveis rendimentos econômicos, mas pode ter a função de equilibrar a longo prazo a balança de pagamento do país de origem para o país receptor ou para o país de destino. O investimento estrangeiro pode ser um meio de estimular o crescimento econômico quando o nível de poupança nacional for insuficiente para atender às necessidades potenciais de investimento, embora isso geralmente assente o grau de dependência econômica e política do país anfitrião em relação aos países exportadores de capital. Já os investimentos privados no exterior são feitos geralmente em decorrência de algumas motivações básicas. Primeiro, visando a um lucro maior ou maiores facilidades fiscais ou legislativas do que conseguiria no seu próprio país. Segundo, na expectativa de variações cambiais favoráveis. Terceiro, no temor a mudanças políticas ou fiscais num país de origem. Investimento a longo prazo. Um investimento é considerado a longo prazo quando tem liquidez baixa. Por exemplo, os planos poupança-reforma PPR são pouco líquidos, uma vez que sobre eles recaem taxas e outras penalizações pesadas associadas à sua liquidação antecipada. Alguns fundos só permitem a sua conversão em dinheiro após algum tempo de permanência. Outros ainda oferecem condições mais vantajosas quanto maior for a fidelidade do investidor. Investimento em ativos fixos. Os investimentos em ativos fixos são objeto de diversas classificações, sendo os mais importantes e os mais frequentes tipos de investimento. Primeiro, investimento de substituição são os mais comuns e é mais fácil a análise. As empresas já conhecem os custos das imobilizações a substituir. Os investimentos de expansão destinam-se a aumentar a capacidade de produção ou de escoamento de produtos acabados. Os investimentos de modernização visam a introdução de novas tecnologias, tenha como objeto específico a melhoria da produtividade do trabalho ou a redução dos custos industriais ou de distribuição. Os investimentos de inovação destinam-se à introdução de novas tecnologias ou de melhoria de produtos. Os investimentos sociais visam direta ou indiretamente a melhoria das condições de trabalho da empresa. Os investimentos ambientais, algumas vezes impostos pela legislação em vigor, têm como objetivo preservar o meio ambiente para assim podermos deixar uma geração saudável e credível para o amanhã. Os investimentos estratégicos têm finalidade ofensiva ou defensiva em relação às empresas. Desenvolvimento sustentável em tempo de pandemia e o investimento é uma boa fusão para podermos refletir neste preciso momento. Não é fácil investir neste momento de pandemia e não é fácil promover um desenvolvimento sustentável ecologicamente, sustentável socialmente, sustentável financeiramente para as famílias. Mas é necessário que as famílias comecem a olhar para si e comecem a adotar novas formas de vida, porque assim estará a contribuir para ter uma mais vida e mais saúde. Investimentos na formação e na educação dos filhos, investimento na formação e na educação dos jovens, investimento na formação e na educação das crianças e dos desfavorecidos.